Обозую 30 под 20. After ETAP descent 2,000 feet, foundation 016, clear, find report established, localized. After ETAP 2,000, 1016, report established, LS Zulu, action X-ray, runway 1067. Alô, Salvador. Bom dia, Gol. Salva 4. boa noite, Golo 896. Alfa direto 04, 296. Web 6746 on the LS X-ray 10. Complete final call tower 118 decimal 95. 118.95, thank you. Good morning. go as low as they can. Solicitando permissão de gerir motores de marcha lenta aqui no PAD 3 por 5 minutos, já em acordo com a entrada. Mike Eco Juliette, prossiga. Acione código 0241 na posição normal, o Mike Eco Juliette reporte descida, ingressando nos corredores de Salvador. O Mike Eco Juliette reporta ingressando no corredor Veracruz.